Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves, o DJ mais completo do momento. Um dia muito especial para todos nós aqui da família No Limite. Aniversário da nossa amiga Angel. E a galera vem chegando de Mancini para curtir a domingueira que tá demais. Para do Pop W Saúde. Participação do Maestro Móveis do Vanguard e junto o meu parceiro Felipe Pressão. E o Marquinho no show. Eu quero saber quem tá solteiro. Joga o bracinho para cima, só quem tá solteiro aí. Quem não tem hora para chegar em casa, dá um gritão para mim, eu quero ouvir, vai. A gente vai só começando. Só começando! Vai! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra... Alô, parceiro Maneco! Quem namora, eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra... O Márcio Mike! Quem namora, e o Márcio namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de... Alô, família, tô na Vale, Guarajuba. É tchau. Eles também são Pop e W Zauri. Gostosa. É tchau pra quem não, quem não, quem não, quem não, quem namora. Tô solteiro, eu tô firmão, tô de volta no mundão. Tô solteiro, eu tô firmão, tô de volta no mundão. O meu parceiro Messias e a família Bebe Transa de Marudá. É tchau pra quem namora. Um abraço pra vocês, família Bebe Transa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. Rafael do Jabanão. Quem namora. É tchau pra quem namora. Quem namora. Dias 18 e 19 de janeiro. Para no Pop Banda de Ramos. É a festa de São Sebastião. É 60 anos de tradição e o Pop Neto. Quem, quem namora. Quem tá solteiro, canta bem alto. Maestro DJ Valdo Alves. Vamos lá, Bequino! Vamos lá, Valdo! Alô, menina, que tem um popozão, quero ver vocês dançarem agora, senhor! No W, no Pop! Dequino da produção, vou levar esse cara pro Vanguard, meu irmão! Vou te contar! Eurico Belo, o meu parceiro Giroca, galera curtindo de boa. Maestro DJ Valdo Alves. Bar No Limite Pub. Balança, balança, balança, balança, balança, balança, balança. Bora tu na val, bora bebê. Quem tá vindo em curtição hoje, dá um grito pro maestro aí que eu quero ouvir. Pode cantar. Mas de novo, eu falei calma, amor. É só pra começar aqui, mano. Maestro DJ Valdo Alves. Tu gostou, que cunho gostou. Embolou, pois é firme, chamou de amor. Ela sentou e gostou, que cunho gostou. Chamado de amor. Ela sentou e gostou. Rafael do Chapadão hoje. Só na manha. Ele, o Paulinho Segurança. E o seu assessor Biquinho. Vai! Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta, vai. Ah. Maruca Maspandra e o Jefferson Desviado. Senta que eu sei que tu gosta. Senta, senta, senta. Gostosa. Lipinho MP3, Pipoco Mundial. Sandro e Sanderley, os seguidores do Paredão Pop. Ela vem o Sandro. Para, Maninho! E ela me chamou e falou que gostou. Quem sabe canta, vá! Mas de novo, eu falei calma. Hoje é dia de rock doido aqui no Bar do Limite, aniversário do Angel. Parabéns, felicidades, um abraço do Valdo, Angel. Tudo de bom. E a moçada chegando. Olha meu parceiro Cidinho, tá cedo, hein. A moçada vem com o Chil Pop. Demais. E o W Saúde mandando ver, meu irmão. É muita pressão na tua cabeça. Chamando de amor. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosto. Senta que eu sei que tu gosto. Senta que eu sei que senta, senta, senta, senta. Quando gosto, senta que eu sei que tu gosto. Senta que eu sei que acelera um pouco, acelera, acelera, acelera, acelera. Quando gosto, senta que eu sei que tu gosto. Sentando mina pira, vai sentando mina pira. Bora embraçar, João! Meninas de plantão, alô meninas de plantão. Pode chamar que ela vem. Vem, vem, vem. Pode chamar que ela vem. A Eliana da Sema juntamente com o Charles. Amigo João tá por ali, obrigado você. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Maestro DJ Valdo Alves. Como ela tá toda gostosa. Mais pólvora. Ela tá toda gostosa. Aí, Dequinho. É assim que se faz. Do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Começando o domingo, aniversário da região. Maestro DJ Valdo Alves. Meu patrão Xiroca, sangue bom. Liga, tá tendo. Eu nem com ela agora. Calma, esquenta. Calma, esquenta. Qual vai entrar na pica? Chegamos no limite. Calma, esquenta. E tá demais, Xiroca. Olha, eu nem sei de quem é essa. É aniversário aí, Jopa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas e invadimos de pé, né? Opa, mano, para aí. Para aí, xereca. Para aí, xereca. Vara e xereca, e comemos vara e xereca. Pega o teu pacote de gelada, de gelada. E um moragogine, mano. Cheguei. Cheguei. Oi, cheguei. A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma. Vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu te segura. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto. Eu quero saber quem não tem hora pra chegar em casa e dar um gritão pra mim que eu quero ouvir. Saiu corelha. Quem gosta da Angel faz barulho pra mim que eu quero ouvir. Toma só tapa. Onde você chega, bem atendido, vale o limite. Se eu te contar. Parabéns, Angel! E a família Vanguard te agradece pela parceria. Bora, Cirino! Bora, meu patrão, decola o pop agora! E o W Sound, W Sound! Bora, Dequinho! O homem é bom! Joga fumaça, mano! Chega junto, chega junto! É o DJ Gug e o Pierre e os cara tapa negócio. É o Baldo e o Rafael! E os cara tapa negócio. A parada é o seguinte, hoje domingo, a mamãe vira. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Gug é... Família Tuna Farra, é a família Renan Sauri. Tu vai dar pra um? Vai! Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Obrigado, minha família Renan Sound, de todos vocês aqui. Tu vai dar pra um abraço do mal. Tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu. Vai dar ou vai descer? Para aí, minha filha. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai... João do Bar Opção. Vai descer, eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ô, dá essa xereca, eu te jogo. O meu parceiro, mano, prestação. Essa xereca, eu te jogo. Ele e o Filipão. Dá essa xereca, fala, eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta. Bora, Bequino. Tá na hora de acelerar as batidas. Emoções vão só começando. Alô, Angel, parabéns pra você. Tudo de bom, tudo de bom. Um abraço do Baldo. Só pra começar. Só quem tá feliz. Joga, joga, joga. droga agora por aqui, meu irmão. Maestro DJ Valdo. Fala pra mim. Jogador, empresário, artista. E o Valdo, né? E o DJ do rock. Alô, maneco, você que vê, meu irmão. E o DJ do rock. Só quem tá feliz aí, joga pra e cima. É, nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Segura o Rafael, vai, Rafael. Bandido e nós não namora. Nós é bandido. Hoje não tá no pop. Um abraço do Baldo, do Marquinhos Show. Bora, Marquinhos, pega o teu microfone aí, Marquinhos. Me ajuda aí, maninho. Vamos encher todo mundo junto, aniversário aí, meu irmão. Tem o Felipe, tem o Marquinhos, tem o Baldo. O patrão Pereira tá na área também. Jogando. Chama, chama, chama sua amiga de nojento. Logo você. Logo você que chupa onde ela senta. Chama sua amiga. Bora, Felipe, bora, Felipe. Logo você que chupa onde ela senta. Chama sua amiga de nojenta. Logo você que chupa. Meu amigo Messias, o Vão Nato, obrigado. Metralhando o sucesso no limite. Aniversário da Anjo, segura. Bora, Marquinhos, no show. O nosso amigo Pereira tá com a gente também. Obrigado, Pereira. Só vocês. Eu. Eu vou para a marola. Fica de marola. Senta pro Marquinho do Chitinho, que ele gosta. Olha, gente, realmente, eu não acredito. Deram só 5 pacotes pra Anjo até agora. Pega um na minha conta, ela pega um. Ela merece até 40 pacotes hoje. Toma, toma, toma, toma, toma. Bora, Bequinho, agora explode tudo, maninho. São de Marapani, João do Bar Opção. Quem é pop, canta aí bem alto. Quem é pop? É. Quem vem de Guarajubal, galera do bairro da Bacaxi, tá todo mundo aqui. Quem tá solteiro? Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo. Mas é a putaria que eu... É só pra aquecer, Marquinho. É. Você e o Felipe hoje até 4 da manhã, ah, tô sabendo. Mas é a putaria que eu amo. Guarda, Guilherme. Mas é a putaria que eu amo. Toda a vaga. Diga que tem doida quando vê os caras doidos. Quando vê os caras doidos. Quando vê os caras doidos. Quando vê os caras doidos. Cara doido. Sandro e Sanderley, os seguidores do Paredão Pop. É muita moral, Sandro. Sanderley. Juntinho no pó, bebê. Incendeia! Toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Loucura, loucura, loucura, loucura. Maestro DJ Valdo Alves. E agora? Alô, Felipe Pressão, você, o Marquinhos Show, Valdo Alves, aniversário aí, Anjo. Bagulho do... Aquece tudo, aquece. Marquinhos Show aqui do meu lado, moleque doido. Aí tem moral, tem me respeito. Bora! Valdo Alves. Produções e mixagem. Eu admirava essa roupinha nas antigas. Agora, é pra se ligar, Marapani! E aí, mano? Mas aí eu levo falar do que podia falar. Vai dar por cima, tu quer vir pra no de treinada. Falou que a zoa detona tudo que essa raba. Mas se botar no bailão, tô vendo a cola. Bunda para, bunda, bunda trava. Faz um movimento rebolando essa safada. Bunda para, bunda, bunda trava. Faz um movimento rebolando essa safada. Bunda para, bunda, bunda trava. Faz um movimento rebolando essa safada. O meu parceiro Márcio! Muito obrigado! Família Transvale aqui com o Jorginho Marajó, bora Jorge! Marlon Pressão! Pequeno da acelerada! Agora! Um dia chega lá, Jorginho Marajó! Rafael! Cara de braba que me lama maluca, já bateu na minha cara por causa das... Quem tá solteiro aí, hein? Ela é folgada, e às vezes... Toma, fa! Vai cantar bem alto que eu quero me morder! Maestro DJ Valdo Alves! Mais pólvora! Aquece tudo! Tá começando no mínimo! Baruca, você baruca! Mais pólvora! Ela quer colar com os caras porque os caras é milionário. Então segura. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Feitiço dela. Ela... Daqui na produção. Já contratado pro Vanguarda. Tu vai fudendo já. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Obrigado, mano, você é Roberta marcando presença. Não podia faltar hoje, no aniversário aí. Angel e Josiane do Bar No Limite. Vou levar ele pro Vanguard, Cidinho. Moleque é bom. Só você, Eduardo. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás. Pega, pega, pega. Toda, toda piranhona de segunda a segunda. Jane, se desguiado, obrigado, maninho, você também. Toma tapa na cara, toma tapa na cara. Ai, caralho, porra. DJ Lohan que tá tocando. Ela só tem quem é do corre. Dá pra quem tá de glock. Canta bem alto, mano. Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos. Conhecida no serrão como Maria Bandida. Ela senta, ela quica na ponta do meu bico. Senta bem da pira, vai sentando, vai, vai, vai. Esse é o DJ Lohan, esse é o DJ Lohan. E quem tá feliz, joga, joga, joga, joga tudo, joga. E quem tá solteiro vai cantar. Pode dizer que eu te traí. Meu coração não te traí. Só quem tá solteiro. Solteiro não dá. Canta bem alto. Solteiro não dá. Quem tá solteiro. Namora não dá. Namorada não. Namora não dá. O Lucas Bomba já chegou, o Júlio já falou que hoje ele vai tomar todas. Bora, Lucas! Namora não dá, namorada não, namora não dá. Só quem tá solteiro. Meu coração quer ela, mas não. Peraí, peraí, peraí, peraí. Doente de amor. Ei, rapaz, peraí. Tem alguém que tem um amigo corno aqui? Tem. Tem alguém que já levou chifre em 2020 aí? Quem já levou o primeiro chifre do ano aí? Dá um gritão pra mim que eu quero ouvir. Quem já colocou o chifre em 2020? Dá um gritão aí que eu quero ouvir, vai. Agora se tu tem um amigo corno, aponta pra ele e canta assim, ó. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o No Limite. Só sofre de amor quem não conhece o No Limite. Só sofre de amor. Tô te falando, faz bola. E quem é do remo, joga pra cima. Só quem é do remo, joga pra cima. Quem é do paisando aí, dá um grito que eu quero ouvir. Segue na voz. E a galera do Flamengo tá aí, tá? Hoje é todo mundo junto aqui no Bar do Aniversário. Bar No Limite. Aniversário da Angel. Alô, Marquinhos, show. Sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece. Bora, Gê! Concentra! É muita pressão! De um lado tem um pop, do outro lado tem o maestro, o Marquinho e o Felipe! Explode o bagulho! Explode o bagulho! Pra começar, pra começar, pra começar! Bora, Bequino! Vai começar a putaria! Vai começar a putaria do jeito que era agora! Vai começar a putaria do jeito que... E aí, João? João do Bar Opção. Vou te botar com força, a tropa da Zorro. É da cima, tá com a gente hoje, hein? Esse é o DJ do Bar. Sangue bom. Tu não é moça, a tropa dos dançarinos. Sabe que tu não é moça. Fica de quatro, vive na bunda, que eu vou te botar com força. Para, Patão Celino! Fala pra mim! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa. Aquece tudo! Eu sou das vendas dessa novinha. É tudo piranha, tudo, tudo piranha. Tudo piranha, tudo a ver. É muita pressão no pop, no W, no Saldo também, maninho! Tudo piranha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. When it comes to it, when it comes to it, when it, when it, when it, when it comes, it comes, it comes, it comes, it comes, it comes. Bora, meu pop! Every weekend, Maestro DJ Valdo Alves. Do pop! Bora dar pra usar! Bota pra torar tudo, Cirino! Explode o bagulho! Bota pra torar, bota pra torar. E bota pra torar, que o pop vai tocar. Bota pra torar, bota pra torar, bota pra torar. Dá pro som, ele vai tocar, vai tocar! Meu irmão Felipe, vou te contar. Júnior Santo Rafael do Chapadão vem de Curuçá, ele, o seu assessor Miquinho Paulino Segurança. Explode! É muito DJ Valdo Alves na tua cabeça. No limite! Bar no limite, pá. O point da galera é aqui. Vem curtir com a gente. Só quem tá feliz aí, joga, joga, joga pra cima. Parceiro Diogão, um abraço pra você, Diogão! Ai, ai, ai, amor, desde que te vi, baixo meu sentimento. Daqui na produção! Ai, ai, ai, amor, eu quero provar, meu amor, te fechou. No limite! Pop! O Felipe e o Marquinho mais uma vez juntinhos pra você. Alô, empresário Pereira. É meia noite, todos você e ela agora. Ficamos só nós dois. O mundo é nosso, chega perto. Nada pra depois. Meus dedos tocam nos teus. Olha o Janderson. Coca-Cola na tua. Respirando uma na outra. O meu parceiro Renato. Fala, Renatinho. Se quiseres acordar todo. Renato, considerado demais. Saberem que esse é o nosso momento. Vou gritar pelos cantos que és só minha. Quem sabe pode cantar, pode cantar. Baby, eu DJ Valdo Alves. Mais pólvora. Tá começando a pressão, Felipe tá por aqui. Já já ele sobe no comando. Deu um show completo, meu irmão. Cidinho. Procuro mil maneiras pra te amar. Pequeno do Vanguard. Te beijar, te amar e me entregar. Bora girando! Bar no Limite Pan. O point da galera é aqui. João do Bar Opção. Gilson's Lanches. Everton Designer. DJ Sandro Souza. Na sala. Só vocês. No chão me... Toda mulher gosta dessa música aqui. E a cabeça não para. Solidão me ampara. Tá querendo brincar com... Dá um gole na cerveja e canta bem alto pra mim, canta. Querendo dar minha cara. Me fazendo de... Só vocês. Não vou. Não. Prestação, para Lourinho, um abraço, meu irmão. O que eu mereço? O quê? O recomeço. Tenho direito de amar e ser feliz. O que eu mereço? O recomeço. O recomeço. Quero fazer tudo que sempre quis. Dá um gole na cerveja. O que eu mereço? E canta, Marapani, canta, Marapani. Amar e ser feliz. Aniversário aí, Gilmar do Limite, lá vai mais uma! Maestro DJ Valdo Alves! Essa todo mundo dá valor também, tem que tocar, tem que estar no CD, ó! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. O cheiro que eu digo mesmo. Como se fosse. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. Canta bem alto, canta. E agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida. E você só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz. Hora certa de falar no coração. Se ainda você não tomou uma hoje, pega tua cerveja e bora beber agora, bora cantar. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar. Canta com o Marquinho, canta com o Felipe, canta. Pode chorar, canta com o Valdo, vai. Pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Música aqui, oferecimento a Angel, as meninas do Bar Limite. Feliz aniversário hoje que vai ficar na história, meu irmão. E elas que sempre curtem o CD de marcante do Vanguard. A gente também vai tocar um pouquinho assim pra nossa galera curtir demais. Hoje emoção, curtição, pressão do começo ao fim. É o Valdo, Felipe, o Marquinho juntinho. Até ontem. Queria beijar na boca. Vida louca. Bebedeiras. Até ontem eu queria morrer solteiro. Olhares e gastar dinheiro. Sem norte nem sul. Agora deu sítio. Obrigado, Eliana. Da Sema, juntamente com meu parceiro Charles. E o João, todo mundo curtindo aqui. Palpeção! Meu coração ficou. Despedidas, aventuras mal vividas. E com medo de me apaixonar, meu coração ficou. Família JJ, né? Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Encontrei um caminho pra. Foi aonde? Foi aonde, família? Foi? Foi só te olhar que o meu mundo parou. mais tocada em todo o estado. E a minha vida mudou da noite pro dia. E ela já puxa as melhores. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Maestro DJ Valdo Alves. Aí um cinco dequinho da Valor, agora a gente vai beber uma, maninho. Quem sabe canta, né? Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar e ao me aproximar. Lágrimas em seu olhar. Como anjo, como anjo, como anjo. Como anjo. Alessandra, a Lora Digital já tá na área. Muito obrigado, valeu mesmo. Você surgiu e me ensinou a amar. O amor que eu sinto. Cidinho Maneco. Me faz feliz e mais. Me esqueci. Angel e Josiane do Bar No Limite. Só se for agora, maninho. Me abrace forte. Não diga que... Alô, Matheus da Acelerada, você que tá comigo. Matheus Sangue Bom, fala, Matheus. Tento parar o tempo para ti. Bora, Bequinho. Vamos lá, Valdo. Fecha os olhos. A Eliane da Hora do Vrá, tá com a gente também, obrigado toda, todo o grupo aí, a Hora do Vrá de Marapani. O Renatinho já se escorou, já pegou a cerveja, meu irmão. A cada beijo que tento esquecer. Aquelas que não sente, Renato, vai. Lendo mais. Alô, Marapani, o coração, e o coração, canta. Abre coração. Maico Digital, meu irmão. Maico Bebidas. Eu pensei que era uma pressão. Sério mesmo. Bora pro giro. Chamando mais uma pra curtir. Maestro DJ Valdo Alves. Pop! Tá no sound! Alô, Maico, qual é o teu DJ? Fala pra mim, Maico, bebida! É você! Pode crer, meu irmão! Como no filme, tudo aconteceu. Eu tirei com um beijo. Aí o Xiroca, sangue bom, seguidor do Valdo. Beijão no teu coração, viu? Eurico Melo, você também! Mas quando acordei. Eurico, qual é o teu DJ? Eurico, fala pra mim! É você! Meus braços, me apaixonei. Quem sabe canta, quem sabe canta. Ela partiu sem... Bora beber, bora curtir, vai. A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Aniversário da Angel. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Nego Bandoleiro. Ah, moleque doido, já chegou junto, meu irmão. Estou dividido entre o meu amor. Amigos da família Trindade, também de Guarajubal. Um abraço com muito carinho. Desde que ela voltou. Já o quê? Já não sei mais o que é certo. Difícil. Angel e Josiane. Quantas duas é certo pra mim? Vai cantando desse, canta! Difícil é decidir. Quantas duas é certo pra mim? Bora, Bequinho, bora, Bequinho, mais uma! E quem tá feliz, joga o bracinho pra cima! Bate na palma, bate na palma! Bora, Gugi! Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. É só dar um gole na cerveja e cantar bem alto comigo. Eu me apaixonei e você não percebeu. Eu me apaixonei. Pop! Você não percebeu. Você me dizia que eu... E as machucantes? Que era só um caso, mais uma noite de amor. Rafael do Chapadão. Ele e o Paulinho Segurança. E o Miquim também. Valeu, Miquim. Eu me apaixonei e você não percebeu. Acho que não sei, né? João do Bar Opção. Está acima aqui comigo, curtindo com o Valdo. O aniversário é isso, do Bar do Limite. Valeu, João! Tá o Adelson Bando Fran. Adelson do Ponto do Frango. Para vencedor. Não adianta esconder a nave. Ela vai dar... Bora começar, Adelson, bora. Um pacote meu, um teu. Pra gente começar o aniversário da Anjo. A paz de Deus é tudo conquistando seu coração. Tá aqui na produção. A beleza da nave que vai te encantar. Aí o xiroca lembra do tempo bom. É mais gostoso agora onde de Agatha que veio pra balar. Eu duvido você não tomar uma escutando essa música aqui que vai tocar no pop agora. Maico vai virar uma só uma vez, Maico bebida! De ouro aqui no sistema, alô Diogão. Um abraço pra você, Diogo. Sonha acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar, meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar. Meu parceiro Siri, o Jaquinho e o Rafa, toda a galera MS, muito obrigado. Vocês também. Sonhar. Tô no pop. Curtindo com o Valdo de boa. E quem tá feliz, joga pra cima. Joga, joga, joga, joga. Pop! É loucura, loucura, loucura hoje aqui no Bar do Limite. Parabéns, Angel! tua cerveja, bora gurgia, Adelso. Vigas Balde. Doutor Léo. Neca da Ótica Clinótica. As aventuras de amor e paixão. Quem sabe? Eu hoje guardo no meu coração. Me recuperando ainda, vou te contar, Cidinho. Que eu estou longe de você. Quem sabe canta? Vem de volta, me faz reviver. Então canta essa, canta essa aqui, canta essa aqui, vai. Toda mulher sabe cantar essa aqui, essa aqui. Eu quero mais, um pouco mais, depois do amor. Chiroca. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do... Ele tá comigo, moleque doido, hoje, Barapani. Encontrar você. massa, família. Tô na farra, vai direto a Baitetuba, meu irmão. Aquelas que não serem. Pense num tempo bom, meu irmão. Pode contar. O ponto do frango, meu irmão. Adelson do ponto do frango. E amanhã vai eu, Felipe. E o meu grande parceiro aqui, Marquinho. Bora, Zinho, pop, cadê ele? Cadê o Zinho? Regaça, Zinho, bora. Escuta, é a paredagem. Essa menina é bregueira e veio lá de baixo. E vai colar da paredagem que sacode o norte. Ela gosta do rubi, do super pop. Gosta do tupinambá, princípio e negro. Do Whindersson que vai chegar. Sim, agora sim, vai. Agora eu vou falar o pega tata. Vai lá. Chupa, chupa, chupa, Paula. Mete o pau na máquina. Chupa, safadinho. E vem pra cá dançar. Chupa, chupa, chupa, Paula. Mete o pau na máquina. Chupa, safadinho. E vem pra cá dançar. Marlon, dançando, sacudindo e todo mundo curtindo demais. E a gente imaginando, imaginando, imaginando, imaginando. Se liga, Felipe Pressão. E foi assim que começou o nosso. Alô, Jorginho Marajó, dá um chega aqui, Jorginho! Envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber. Meteoro de mansinho fez meu corpo estremecer. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, meu fenômeno do estado de Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. Meteoro que fascina e faz a gente delirar. Alô, Jorginho Marajó, rapidinho! Dá um chega aqui com o Valdo! Que loucura que me dá, não consigo desgrudar. Que mandam ver e agitam sem parar. Junto calado e manda vai. Dá um show de arrasar. Impossível resistir essa vontade de dançar. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, o fenômeno do estado do Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. Meteoro, que fascina e faz a gente delirar. Minha família, todo mundo nossa amiga Angel, hoje aqui no Bar no Limite. E todo mundo curtindo só de boa. Já estou aqui com meu parceiro Jorginho Marajó. Ele que veio de Porto Alegre. Dá um feliz aniversário aí, Angel. Tá com toda a galera curtindo hoje o pop. Aqui com o Marquinho, com o Felipe, com o Valdo Alves. Jorginho Marajó. Dá aquele alô pra galera aí. Dá aquele alô pra galera aí, Jorginho. Sucesso demais, que beleza. Que maravilha, o Piguinho! Aí toda a nossa rapaziada curtindo e gostando! No bar do Ponte da Galera! Aí, Xiroca, toda a rapaziada! Nossa, muito obrigado a todos vocês que estão curtindo com a gente! Aí, Biel! Alô, Piguinho! Aí, Rafinha! Nosso amigo Thales, toda a rapaziada! Nossa, muito obrigado aí, careta! É Valdo Alves curtindo e dançando! As melhores do Paredão Pop! Sucesso demais, o nosso muito obrigado a todos vocês. Um abraço do Marajó, toda a rapaziada. Aí, Biel. Aí, Rafinha. Aí, bomba. Sucesso, garoto. Sucesso, só o Valdo Alves sabe tocar pra você. No nosso sul que é sucesso, Paredão Pop, o maior tonzão do Hot Hot da região aí, daqui no Motos. Sucesso, garoto. Nosso muito obrigado. Sucesso. Esse é o Jorginho Marajó mandando um alô pra galera no aniversário aí, aqui no Limite. A gente segue o bolo. Bora, Jorginho, tu sabe que tu é nosso, meu irmão. Alô, eu sou a Paula. Oi, Paulina. Banda, banda, banda, banda Radelli. DJs Léo e David, simplesmente Isabelense. Bora, Paulina, vem pro pop, que o pop tá tocando. Paulina, vai. João do Bar Opção, maestro DJ Valdo Alves. Chega de pedir mais uma chance, procure outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante, decolei daquela nave, decidi não mais querer você. Eu bem que tava certo em duvidar, sua saída. E a família toda vague do lado esquerdo, tomando tudo, todas e mais alguma. E na pressão, que tá aí? Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Faça o que quiser, não sou donzela, sou mulher. Alô, Maico Digital, o Depósito Bebidas, MG de Marapani também. Eu vi que tava certo, Maico, sangue bom, saídinha escondida, Maico Pressão. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha, vou te ver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar a bola para remexer. Apenas todo mundo vai fazer, eu vou botar. Vai começando, Felipe! Onde vai ser daquele jeito, maninho? Bora tremer, bora tremer! No limite! Hoje eu vou falar pra tu, eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero que. Segura a linha hoje, vai mulher, vai. Toma, toma, toma, toma, toma. Bora, Felipe. Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. E ali meu maestro Valdo Alves. E a galera da família Tona Farra também. Diretamente de Matapiquala. Diretamente pra curtir o aniversário da Angel Moon. Aqui no Barulho Limite. Tá todo mundo na área, meu irmão. Tiro de ponta cabeça, uma nova posição. Vem, chega sem medo. O corpo tá pedindo e o meu tá querendo. Te deixo molhadinha com banho de Xandão. Devoro tudo igual bombom. Bom. Adelso Bando Frango. O João também grava acima de Marapani. Alô Messias e a família Bebe Trans de Marudá. O meu parceiro mais Márcio Bala. Alô Márcio. Treme o pop, treme, treme. Sabe aí, de Marapani. Júlio Negué, pra vocês, seguidores do Maestro. Perereca suicida, jogo na pista, te largo e fica. Perereca suicida. O Maico Bebida está avisando geral, dia 19, Passat Moral em Marapani. E dia 8, para dar um treme-treme, chegando pra arrebentar. Maico Bebidas. Perereca suicida, te jogo na pista, te largo e fica. Aponta pra mim. Que... Alô, Júnior Metrô. Aponta xereca aqui. Alô, Família Trindade. Eu te furo e você gosta, te sufoco com o saco. Eu te furo e você gosta e vai descendo. Tá o pincel de Marapani. O meu bonde tá passando e ele nunca tá. Olha o Filipinho. Se tu vacilar com ele é inficada. Que... Loucura, loucura. O meu bonde é sempre assim. Mata perereca e você é minha testemunha. Galera da fuga. Manda um abraço, meu carinho. É meu parceiro Thiaguinho, tá aqui com a gente, valeu Thiaguinho, tamo junto. Fala Renatinho, fala Renatinho. Viaja tudo aí, meu irmão. Aniversário da Índio, o barulho limite e a pressão tá mil graus. Vai tremendo, vai. Treme, babosa. Loucura, Felipe. Essa aqui é do pop, meu irmão. Eu quero saber que nem tem hora pra chegar em casa. Só quem vai chegar em casa, só depois da última, dá um gritão pra mim ouvir aí. Aniversário da Índio, Bar no Limite. Já já tem o Felipe, o Marquinho e o Maestro Manuel já tocando pra galera. Tá tudo ao vivo, tudo ao vivo no poder. Tá. E aí, João? E aí, Xiroca? Ele e companhia do Enico Melo. A galera de Curuçá também curtindo com a gente. O Enico Melo, o cara que promove aí a parada gay em Curuçá. Está aqui prestigiando o aniversário da Índio. E toda a galera, meu irmão. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no pino. O Adelso do Pão do Frango, bora Adelso, pira o cabeção, maneiro. Fica. E ela? Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Pressão pra todo lado do povo. Tá uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu pira o cabeção, mano. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. E o Bequinho da produção. Você deu uma foda sensacional. E aí? Sigue olhando, mami, não pare. Acerta até meu pantalão, dare. Vamos pegando como animais. Se liga! Sigue olhando, mami, não pare. Acerta até meu pantalão, dare. Vamos pegando como animais. E quem tá feliz, só quem tá feliz, joga o bracinho pra cima, bate na palma, bate na palma, bate na palma, parabéns, EG! Loucura total! Bota pra cima a latinha de cerveja! Bota pra cima a latinha de cerveja! Bota pra cima a latinha de cerveja! A latinha de e doida whisky, head, e areia, doida arreia, whisky, head, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. E doida whisky, head, arreia, gelada. Whisky, head, arreia, arreia. É uma loucura de puta puta. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Tá daí. Olha, dentada, dentada, dentada. aqui, meu amor. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha pensa mal. Novembro foi quando eu te conheci assim. Pra quem se lembra? Feito um herói de cinema disposto a lutar. Dá um gole na cerveja e canta comigo, vai! Hoje as lembranças. Um Marquinho! Um Felipe com o Valdo, meu irmão! Porque você. Angel e Josiane do Bar no Limite. Leio e leio mensagens antigas de celular. E o pressão tá aquecendo. Imagem de embora não pá. Já já ele entra em ação aqui no Limite. Vou sair sem rumo, sozinha, disposta a te encontrar. Pra te dizer, meu amor, me perdoa. Fala, Tiaguinho! Um abraço pra você, meu compadre. Esse cara tem moral, com certeza. E fazer sem você. Jaquinho Multimídia e toda a galera também. E te peço perdoe. Por um vacilo eu te perdi. O meu parceiro Renato, considerado também, tá no pop hoje, meu irmão. Perdoe. Maestro. Maestro DJ Valdo. Salve! Loucura, loucura! É o Padre do Pop detonando! Valdo Alves, Marquinho e o Felipe! Maestro, maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Se liga! O DJ mais completo do momento. Olha o padrão de elegância dessa mulher. Quando vi, me deslumbrei, tu sabe como é. Morena do cabelo cacheado, olhos verdinhos, pele. Amigo Johnny. Olha o padrão de elegância dessa mulher. Quando vi, o Charles Eliana. Tu sabe como é. Morena do cabelo cacheado, olhos verdinhos, pele. Jesuína. A Joana também, o Camarão, a Suzy. Obrigado, Aldo Romário, junto com o João do Balbizão. Que é independente, sabe muito bem. E aí, maestro? Quem tá com a gente também? A nossa patrulhinha, Michele, companhia do Cláudio. A galera do Padre do Pop, tá todo mundo na área curtindo com a gente, namorar. E quem tá no berço hoje? O meu grande amigo Alhão da Comitiba e toda a galera na moral curtindo, fala daqui no Jacaré Sound, meu irmão. João do Bar Opção, ele é vencedor. Adelson do Ponto do Frango. Sai da mão e o copo na boca. O vaqueiro que falou, louca, mas escolhe quem vai pegar. Autor é grande, não importa. A gente chama na canhota, puxa o rabo, a mão importa. Adivinha quem ganhou? Ô novinha, me escuta, sai logo desse preço. E a mulher que vai sentar hoje, vai, monta logo. Monta logo, vai. Monta, monta logo, vai. Vai, vai quicando, rebolando. Vai no pombo e vai. Vai, monta logo, vai. Monta logo, vai. Vai quicando, rebolando do galope do papai. Monta logo. Vamos lá, Valdo! Vai ficando rebolando no galope do papai. Segura, menino! Cê é Filipão! Bar no Limite Pan. Sai pra você, veja 100% não. O meu parceiro! A vaquejada começou, o paredão tocando, as minas tudo me... O Carlos aí da Frutaria União de Marapani está presente também, Valdo! Tá todo mundo aqui curtindo o aniversário da Índio, a Índio Mundo. Feliz aniversário pra você, sucesso, saúde. Que o papai do céu ilumine cada vez mais aí o seu caminho, viu? E aí, Claudio? Bora curtir, Valdinho. Prepara tudo. Vai quicando, rebolando no galope. Monta logo. Monta logo, vai. Monta logo, vai. Vai quicando, rebolando no galope. Quem conhece essa? É quem nunca soube a... Fazendo! E o meu coração cansou e decidiu te abandonar. Pra quem é cachaceiro? E resolveu viver a vida de leve sem muita aventura. Agora você quer voltar. Mãe Jaivaldo! O nosso parceiro Maneco das Soldas! Ele tá na área, o moleque é bom. Você, nem que seja a última pessoa do mundo, eu não sei. João do Bar Opção. Nem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer. Você sabe por quê? Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim. E se... A gatilha que tá do teu lado, aperta ela 50 centavos aí. Todas você esteja aqui, eu sei que vou te amar em toda. Vai com bebidas. E sempre que precisar, eu vou estar aqui. Seja um dia ruim ou numa noite fria. Quero você. Canta aí pra primeira dama, canta pra ela. E vem me amar, vem me amar. Vem me amar, vem me amar. Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você. Se você não quero mais ficar. Fala pra ela, vai. Vem me amar, vem me amar. Há uma cerveja aqui no comando agora. Vem me amar. Maestro, DJ Valdo Alves, DJ Valdo Alves. A sinfonia perfeita entre a humildade, o respeito, o profissionalismo e o sucesso.